ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze horas e 26 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos trazer agora essa turma aqui que o Padre Glauco falou que dá muito trabalho pra ele lá em Guaxupé. Tô recebendo aqui o pessoal da Missão Gema Israel. Opa! Ó, foi o Padre Glauco que falou, viu? Então, vocês me perdoem. Eu não vou discutir de maneira nenhuma com o padre. Dá muito trabalho mesmo pra ele lá, Alex? Pouco. Pô, tudo bem, Alex? Seja tudo bem, boa tarde. Prazer, né? Aqui me sinto em casa, mas sempre é um prazer. É a sua casa, né? Participar do programa Expresso, né? Como o padre falou, um programa de uma gama enorme aí de informação e de formação. É. Né? Você tá de parabéns com esse programa. Obrigado, o Alex. E que tipo de trabalho vocês vão lá pro padre? Come tá muito? Eu acho que é isso mesmo. Depois ele fala assim, é isso mesmo. A gente fala assim, padre, frita uns 12 pastelzinhos, só pra. Nós jantamos, mas pode fritar uns 12 pastel. Ele falou outro nome aqui, como é que vai ter lá na frente? Fogasa. É, só deixou com vontade, não trouxe. Fogasa, esse ano tá sendo carro lá. Carro-chefe. E aí, Luciano, como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, tudo jóia. Boa tarde, pessoal que tá ouvindo aí. Prazer estar aqui, obrigado pelo espaço novamente. Tamo junto aqui. Faz tempo que vocês lançaram a última música, né, meu amigo? Faz um tempo já, acho que já faz coisa de anos já, né? Faz dois, três anos por aí? Não. Acho que faz um ano e pouco. Nós tivemos aqui, lançando. Na realidade, assim, essa música já estava até gravada quando nós estivemos aqui, né? É que é um processo complicado, porque é caro pra você gravar uma música hoje, um estúdio legal e tudo, então a gente faz as coisas bem devagarzinho por questão financeira também, né? Hoje quantas músicas gravadas? Hoje nós temos do trabalho novo, nós temos três músicas prontas, feitas em estúdio, tudo certinho. Tem o primeiro CD, que são nove ou dez músicas, né? Que nós fizemos em 2009, lançamos em 2009. Agora, dessa formação nova, nesse estilo... Pô, o celular do cara tocando. É porque ele não conhece muito rádio. Ele não sabe como é que funcionam as coisas aqui, cara. O telefone tocou. Dessa formação nova, desse estilo que a gente tá trabalhando agora, são três músicas gravadas, prontas. E tem algumas engatilhadas já aí. Terminando tudo que a gente tá fazendo agora, a gente já vai voltar com composições novas. Pra ano que vem, ver se a gente consegue finalizar ou um EP com cinco músicas, né? Autorais, ou se não um CD com mais músicas. Isso tudo vai depender financeiramente e da vontade de Deus. Mas a ideia, a princípio, então, é pro ano que vem. A ideia era para esse ano, mas não rolou. Então, pro ano que vem, se Deus permitir, a gente quer, no mínimo, um EP com cinco músicas. O pessoal fala tanto, hoje é tão fácil gravar, é muito fácil gravar. É difícil, senhor? Não é a questão é a seguinte, gravar não é difícil, entendeu? Gravar com qualidade que é o problema. Exatamente, gravar com qualidade que é o problema, entendeu? Um estúdio legal, um estúdio onde você tenha esse respaldo, sabe? A gente grava, nós gravamos lá, se me permite falar, no estúdio, nos sete estúdios do Fabinho lá em Guaxupé. Abraço pro Fabinho, o cara 100%, o estúdio dele é de primeira, entendeu? Então, assim, gera um custo que, né? Nós estamos pagando referente à qualidade que a gente está fazendo no estúdio. O estúdio é de uma qualidade, exige também que você pague um valor que seja equivalente, claro, à qualidade do estúdio. Qualidade que vocês estão produzindo. Exatamente. Agora, gravação, cara, você encontra muita gente aí que, pô, então, fundinho de quintal tá gravando, tá tal, mas. O notebook lá tá gravando. Exatamente, né? Mas e aí, Luciano, vocês gravaram essa primeira música há um ano e meio, vamos mais ou menos? A primeira música nós gravamos, a primeira música dessa formação é Deus de Misericórdia. Tá. Nós gravamos ela em 2014. Tá. 2015 nós gravamos Santo Nome e 2016, nós gravamos essa agora que nós lançamos. Aqui a gente deu uma segurada para lançar agora. Mas aí quando chegar a hora de gravar mesmo no ano que vem, de fazer esse CD, sim, não vai estar muito diferente? Porque vocês vão criando experiência, vão crescendo musicalmente. Sim. Será que a gente não vai ter uma diferença muito grande da primeira para que vocês forem gravar? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não, sabe? Porque assim, o estilo vai ser o mesmo, né? Os integrantes são os mesmos. A base do ministério, a base da banda é a mesma. Então, assim, as ideias ainda são as mesmas, tudo caminha, né? A gente procura fazer tudo já. Já pensamos nisso também, né? De fazer algo, poxa, e ficar uma diferença gritante, né? De um estilo, mas não, a gente vai. Passou agora pela cabeça. Não, nós vamos manter o estilo, manter o padrão, né? Esse padrão. Qual que é a base da missão Shem Israel? Já que você fala de. Cara, nós, hoje a missão Shem Israel. Nós somos em quatro pessoas. O Jonas, que não está presente. Um salve pro Jonas. Você vai mandar mesmo? Salve, Jonas! Eu falei para não mandar. Ele tá trabalhando, parceiraço, amigo nosso, ele é tecladista, né? Guilherme. Ele já teve aqui no programa. Já. Guilherme, que tá aqui do meu ladinho, violão e guitarra. Eu sou bateria e voz, e o Alex, baixo e voz. Beleza. Quatro. Deixa eu dar um. Falar peraí aqui. Que estão requisitando aqui a palavra. Opa, vamos lá. Assim, agora há pouco você falou de gravar, né? Que é difícil gravar e tal. A nossa dificuldade tá no tocar. Entendeu? Porque que eu queria. Não é tocar no rádio, é tocar ao vivo. Ah, entendi. Entendeu? Porque qual que é a nossa dificuldade? Nós somos uma banda de música católica. Nós tocamos só na igreja. Nós tocamos só as músicas da igreja. Então o que que acontece? Onde a gente tem pra tocar? Nos grupos de oração, nas missas que a gente for convidado, ou nas festas que a igreja promove. Entendeu? Aí o que que acontece? Já aproveitando até o espaço pra reivindicar mesmo, tô reivindicando mesmo. Tipo, tem quermesse lá em cima, não chama nós pra tocar. Então quer dizer, se nós não tocar na quermesse da igreja, nós vamos tocar onde? Eu tô com a listinha ali da paróquia, entendeu? Santa Bárbara, pra mim. Você já convidou. E não tem o nome de vocês lá no listinha. Tá vendo? Tá vendo? Se a gente não tocar. Aí você fala assim, ó. Ah, mas o povo que vai na festa não quer escutar a música de Deus, quer escutar a música sertaneja. Gente, mas a festa é aonde? Não é na igreja? Aí eu penso assim, será que o fulano que é chamado pra tocar na quermesse lá mostrar o. Nem é verdade, não é mostrar o trabalho dele, porque ele vai tocar a música dos outros, geralmente. Não tem uma pessoa que vai tocar na quermesse que tem um trabalho claro autoral. Entendeu? Vai chamar lá o X, ele vai apresentar as músicas dele. Não, ele vai tocar a música dos outros. Cover, né? Vai fazer um cover. Aí o que que acontece? Tipo assim, será que se chamar esse fulano que vai lá tocar na quermesse pra assumir uma missa, ele vai? Você fala assim, ó, eu tô com um horário de missa aqui, eu não tenho ninguém pra tocar, é todo sábado, tal hora, você vem? Ele vai falar de jeito nenhum. Não vou de jeito nenhum. Então há esse contraste. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência que existe esse contraste. A gente trabalha na igreja, eu não tô cobrando não, sabe? Eu não tô cobrando a igreja e não tô cobrando pra trabalhar na igreja. Eu tô reivindicando o espaço. Por que que a gente não toca? Porque, vamos supor, a gente tocou lá em cima, foi legal, o pessoal aplaudiu e coisa e tal. E o aplauso você vê que é consequência do trabalho que você tá fazendo. A gente veio tocar aqui embaixo, também foi legal. Agora, por que que a gente não toca? Entendeu? Tipo assim, se a gente tivesse dinheiro, a gente tinha 10 músicas gravadas, mas a gente ter 10 músicas gravadas pra tocar aonde? Nossa. A gente tá galgando e graças a Deus, Deus tem colocado alguns eventos grandes na vida da gente, como o Halel de Franca, que é como se fosse a Expo Agro da música católica. Fomos no Halel São Carlos, sabe? Também legal. A gente toca num retiro de carnaval num bairro de Monte Santo que chama Lagoa. Espetacular. A gente toca em Monte Santo também, já tocamos duas ou três vezes, muito bom. Arceburgo, Petúnia, que é município de Nova Resende. Então, assim, a gente tá buscando, porque o que que é o nosso foco? Acaba não sendo um mundo muito fechado, a música católica. Você vê, por exemplo, aqui na rádio, você tá sempre aqui na rádio. A gente tem os evangélicos, por exemplo, que toca demais aqui na rádio, muita gente pede. E talvez até seja culpa da própria rádio, da própria mídia, né? Inserindo a rádio nesse meio. De não dar espaço pra música católica, né? São pouquíssimos. A gente tem os padres, cara, o padre Fábio de Mello, o padre Alessandro Campos, A gente fala, a gente fala. Naquela época de ouro e de banda católica. A gente fala, parece puxação de saco, Rosa, mas não é. Não é? Isso que eu falo. Rosa de Saron. Rosa de Saron. E eu tenho. Claro que todo mundo sabe. Várias bandas. É, mas assim, a gente fala, às vezes parece puxação de saco, mas não é. A gente tem no nosso coração alguns parceiros que são raízes, e a Rádio Pássaro da Ilha faz parte disso. Entendeu? Por quê? Porque justamente abre esse espaço pra gente poder mostrar o nosso trabalho. É claro que eu tenho convicção que se a gente bater na porta de algumas outras rádios e falar, olha, a gente quer apresentar o nosso trabalho, é claro que pode ser que talvez a gente consiga. Mas assim, a gente tá, até esses dias eu fiz uma postagem crítica no Facebook, que tipo, vai ter... Tem a festa de Barretos. Quem toca na festa de Barretos? Chitãozinho Chororó, Almir Sater, Michel Teló. Aí teve a festa dos 300 anos de Aparecida. Quem tocou? Almir Sater, Chitãozinho Chororó, Michel Teló. A quer dizer, cadê? Não abre esse espaço, né? Mas é isso que eu tô reivindicando. Entendeu? Porque, por exemplo, se a gente trabalha pra igreja, e a igreja fazer uma festa e não convidar a gente pra fazer talvez, parte, talvez, se a gente tá no cotidiano da igreja... Talvez essa seja a diferença. Não, né? Dá. Aí a gente vai entrar num assunto mais polêmico também, que os evangélicos, né? Eles ganham nesse ponto, porque os evangélicos, eles realmente apoiam e valorizam seus músicos. Isso, né? Isso aí eu queria falar. Por exemplo, eu acho assim, existe uma diferença aí, que é a questão de investimento, vamos dizer assim. Cara, os evangélicos, eles investem de uma tal forma nessa parte de evangelização através da música, da arte em geral. Eu fico impressionado de ver, cara. Os caras estão de parabéns. Agora, em questão assim, você vê tocar em muitas rádios, Rosa de Saron, Rosa. E aí, galera, estamos ao vivo. Tu pôs um chapéu de bruxo em mim. Rosa de Saron e alguns cantores gospel, né, evangélicos, que tocam muito na rádio, o pessoal pede. Aí também tem a questão do seguinte: esse pessoal que toca na rádio com frequência são artistas de gravadoras. É. Aí a coisa fica muito mais fácil. Se a missão chama Israel, coitado de nós. Um dia nós assinarmos um contrato com a Sony Music, nós vamos tocar na rádio direto também. Certo. Entendeu? Vai estar lá no Faustão. Exatamente, entendeu? Então tem esse lado, né? Na realidade, eu acredito sim que não que seja fechado, mas existem algumas diferenças aí que a gente está lutando para ver se consegue romper essas barreiras, exatamente, né? Mas o nosso objetivo é pregar, para levar a palavra de Deus. E aliás, quero deixar um recado aqui pro pessoal que organiza Motofest. Seguinte, galera, somos uma banda de rock católico, que é uma banda de rock católico, uma parada diferente na sua festa de motociclistas. Só chamar a gente, nós vamos lá fazer um som legal pra galera curtir, e muito legal. Guilherme, você fala também, né, Guilherme? Ele fala. Não deixa você falar, né? Você viu? Eu toda hora que eu chego perto do microfone, um puxa pra lá, puxa pra cá. Tudo bem, Guilherme? Tudo joia? Tranquilo, meu amigo? Muito bom, graças a Deus. Boa falaram tarde, muitas verdades aqui, ou você discorda de alguma coisa que eles falam, que eles falaram? Se ele discordar, ele tá em minoria, cara. Eu discordo. Brincadeira. Não, sim, eu concordo com tudo que foi falado. E até também queria puxar o assunto também da questão, que eu tô na missão já tem 3 anos. 4 anos. 4 anos que eu tô na missão Chama Israel. E desde quando eu entrei, a missão Chama Israel, o pessoal tinha uma visão, né? Queria aproveitar o espaço pra falar, de que o pessoal é um ministério, uma banda barulhenta. O pessoal achava isso, sabe? Mas não é. É que às vezes as pessoas veem a gente tocando em um certo evento, que, né, é a oportunidade de fazer o nosso som, que é um hard rock, uma coisa mais... rock mais pesado. Um rock mais pesado e tal, a gente faz o nosso som legal. Mas tudo é questão de discernimento do local que a gente tá. Exatamente. Entende? A gente não é essa banda de hard rock barulhenta. A gente faz a nossa música e o som que a gente faz não é barulho. Eu valorizo bastante a técnica que a gente tem, que não é muita, mas a gente estudou pra chegar onde a gente chegou e ralou bastante, né? Os meninos aí já... a missão Chama Israel em si já tá com 10 anos de caminhada, né? Inclusive semana que vem vai ter a nossa comemoração. Eu com 4 anos com eles, e vi que existe uma técnica, tem todo um trabalho, né? Mas assim, quando a gente vai tocar num grupo de oração, A gente tem um discernimento, tocar uma duração. É outro tipo de som, né? A gente vai tocar na festa. Né? A gente já tocou na festa Santa Bárbara, Mãe Rainha. É outro tipo de som. Né? Então sempre a gente tem que estar. Como posso falar? A gente se adapta ao local que vocês estão, né? Até o Guilherme citou agora. Dia 28 é a comemoração de 10 anos da missão. Nós vamos tocar. Dia 28 agora? Dia 28, sábado que vem. Aqui no Centro Cultural de Guaranésia, a partir das 20 horas. A galera está convidada, hein? Entrada 1 quilo de alimento. Nós vamos tocar lá todas as músicas nossas. Nós vamos rolar aqui agora mesmo uma música nova, que é Uma Nova Unção. Cara, é um rock pegadaço mesmo. Lá nós não vamos fazer assim. Vamos fazer violão, entendeu? Exatamente. Isso aí que o Guilherme falou é muito importante saber. Nós somos uma banda de hard rock, sim, mas nós não tocamos hard rock na missa. A gente se adequa à situação, né? Fica estranho, entendeu? Vocês tocam na missa? Também toca. Vocês vão tocar no grupo de oração? Vamos tocar no grupo de oração. Aquela guitarreira... Não, calma, irmão, não é assim, né? A gente também tem um discernimento do que fazer nos lugares. É. Uma coisa que as pessoas, às vezes, talvez não entendam, é que pra gente ser uma banda de igreja, uma banda católica, não tem como a gente trabalhar só com daquela pegada do hard rock. Não é todo lugar que a gente vai estar, né? Talvez nem tanto campo, né? Exatamente. Né? Então, por isso, até o Luciano falou, né, do pessoal dos motoclubes aí, que às vezes vai organizar um motofest, às vezes chamar a gente, que seria a oportunidade da gente, como uma banda católica que tá levando a palavra de Deus e fazendo a nossa evangelização, que é o nosso foco, o nosso trabalho principal, né? E a gente tá fazendo o nosso som, a gente tá, né, aproveitando para tocar, que fazer uma coisa que a gente gosta, porque a gente é uma banda que também que não tem fins lucrativos, né? A gente não ganha dinheiro com música, né? Uma banda de voluntários, voluntariado. O Mano Rap tá mandando aqui um abraço pra vocês. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um alô aí pra banda. Deus abençoe. A Roberta Soares também, um abraço. Compadre Alexandre Borba, parabéns aí pra banda Chama Israel. Obrigado, comadre. Valeu, gente. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um ao vivo antes do intervalo comercial? O que dá pra gente fazer? Não sei, vamos fazer. Faz um Deus de misericórdia, hein? Deus de misericórdia. Vamos lá? Deus jamais sonhou em ver o mundo assim. Filhos perdidos, almas jogadas. Não é o fim. O sangue de Jesus derramado no madeiro foi pelo meu pecado e pelo seu. Rios no mundo inteiro. Diletíssimo Filho, expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Show de bola. Qual que é o nome dessa, Alex? Essa se chama Deus de Misericórdia. Deus de Misericórdia. Deus de Misericórdia. Olha só, gente, acabei de receber aqui um convite para o primeiro jantar dançante que vai estar acontecendo hoje na Conferência São Vicente de Paulo. Né? Uma pessoa passou por aqui, doou, ela não quis revelar o nome, né, da pessoa que está doando, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio. Então, nos próximos minutos aí, você pode enviar a sua mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp, 991248325. Coloque o seu nome, tá bom? O seu nome completo e diga: quero o convite para o primeiro jantar dançante. Já a gente faz o sorteio desse convite. São dois convites que ele deixou: um eu vou sortear aqui no Expresso, e o segundo convite o Gabriel Lima vai sortear no Sabadaço. Programa Expresso! Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É Destaque, está no Expresso. Treze horas e 49 minutos aqui na Pássaro da LFM, já conversamos, já decidimos aqui então, dia 4/12, né? Pode confirmar a festa de Santa Bárbara. Dia de Santa Bárbara, presença então da banda Shema Israel aqui em Guaranésia, né? Tocando aí na festa e se apresentando numa festa católica, a gente tem que ter o show de uma banda católica. Isso aí, gente. Né? Espero que o pessoal da paróquia, eu tenho certeza absoluta que eles vão entender, né? Dia 4 de dezembro, então, tem banda Shema Israel, para quem curte aí na paróquia de Santa Bárbara, na mais tradicional festa aqui de Guaranésia, a festa de Santa Bárbara. E o ano que vem também, só adiantando aí, ó. Por favor, o ano pode que falar. Vem, eu quero ver se eu consigo com o Paulo Marcos pra gente entrar. Esse ano eu não consegui. Pra gente entrar nas festividades do aniversário da cidade. Porque entra naquele fato que já foi falado aqui, né? Que as pessoas vêm de fora. Né, faz, é claro que esse ano foi, não pude ir porque a gente estava tocando, mas vi as fotos do show do Gil, do pessoal do samba. Então eu acho que a prefeitura tem que apoiar também, igual tá tendo em Guaxupé, né, apoiar os artistas locais. Sim, isso é importantíssimo. É importantíssimo, né? Tentar angariar, entrar nesse âmbito aí também, para a gente participar das festividades do aniversário de Guaranésia. A gente tem que valorizar assim, os nossos artistas locais. Então a gente bateu um papo aqui no primeiro bloco, a gente já falou dessas polêmicas todas, falamos aqui do trabalho do projeto, que para o próximo ano a gente tem de lançar então um CD, ou um EP, né? Ou um EP. Mas tem clipe da banda. Temos dois. E o DVD? Ou eu já estou muito sonhando muito alto? Eu vou falar uma coisa para você, bicho. Eu nunca pensei. Você pensou em questão de DVD, Alex? Vocês vão fazer um show agora dia 30, não era o momento exato para se gravar isso e de repente se transformar em um show? Então, nós até cogitamos a questão de gravar, né? Mas tudo envolve dinheiro. E nós não temos. Agora, se tiver algum empresário nos ouvindo e quiser patrocinar-nos, estamos aceitando. Mas falando sério, é questão financeira. Né, tudo hoje você vai fazer, precisa fazer um trabalho bem feito, ainda mais nós que trabalhamos com uma coisa séria, né? A nossa música fala de Deus, nós falamos a palavra de Deus, o nosso trabalho é sério, a gente não pode fazer nada, como dizem, meado, né? Não pode fazer meia boca, tem que fazer bem feito, cara. Então assim, a gente pensa muito assim, e se for gravar, demanda aí uma grana que no momento... Não estamos desprovidos de numerários. Ainda não está no caixa aí da banda. O caixa, a única coisa que tem no nosso caixa é o fundo dele. O fundo dele dá para ver. Mas e para tocar, então, para contratar vocês ou para convidar vocês para tocarem nas festas religiosas que temos na região, ou festas de rock que temos na região, ou qualquer outro tipo de evento? Como aí. É que faz? Tem uma página no Facebook? Tem. facebook.com/missão Shema Israel, tudo junto, sem acento. Certo. Missão Shema, S-H-E-M-A, Israel normal, tal. Só entrar lá. E tem também, pode falar o telefone? Pode. O WhatsApp é 98805-0328. Tá? O WhatsApp 98805-0328. Só entrar em contato aí e a gente acerta tudo. Se durante um show de vocês lá tocando as músicas católicas, alguém pedir um, sei lá, um cover de uma outra banda, rola ou não? Depende da banda. Depende do que pedir? Depende do que pedir. Nós somos uma banda católica, nós tocamos músicas católicas. Mas vocês um ouvem... dia pediram pra gente tocar Voto Estourado. Não rola, né, cara? Não sei, cara. Depende. Não dá, velho. A questão é o contexto da letra. É o contexto da letra, exato. Porque a gente canta o que a gente vive. Então não dá pra. Exatamente, a gente canta o que a gente vive. Mas tem muita coisa que tem muita música boa, né? A gente quer ter muita música boa. Por exemplo, né? Aquela música que todo mundo conhece é. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Todo mundo tem a ideia de que essa música o cara tá se declarando pra uma mulher. E não sei se você sabe, não é. Essa música foi composta por uma pessoa que perdeu o filho. E essa música é uma declaração de amor pro filho, que faleceu. Entendeu? Então, assim, existem músicas e músicas, né? A gente pode aí cantar uma música secular, como a gente consegue, como a gente fala, e tirar uma mensagem dela muito maior, talvez, que uma própria música católica. São muitas bandas boas, né? Hoje em dia a gente tem... Eu ouço muito teatro mágico, acho muito bacana, então as mensagens legal, né? Que diga-se de passagem, ele é evangélico, né? O vocalista? Ele é evangélico. Fernando, ele tem. Então, quer dizer, tem todo. Tem, as músicas todas têm um fundamento cristão também, né? Essa questão de rotular, né? Não é um pouco prejudicial também? Isso aqui é uma banda católica, aquela ali é uma banda evangélica. A gente não costuma rotular. Ah, né, cara. Tocar, mas... Ou é mais nós da mídia que rotulamos? Vocês. Já vem rotulado. Já vem rotulado. Eu acho que isso já vem desde sempre, né? Existe uma diferença, sim, tá? Entre uma banda católica e uma banda evangélica. Existe. Católica, católica, evangélica, evangélica. Sim. Ponto. Tá? Mas nós participamos recentemente de um evento que teve em Guaxupé, que foi o United Religion, né? Do Jonathan. Foi um evento em que reuniu, nós tocamos, não como Missão Chama Israel, mas fizemos apresentações individuais. E tinha a galera evangélica lá que tocou junto com a gente, cantou junto com a gente. Foi um evento bacana. Pô, isso foi muito bacana, entendeu? Várias religiões. Foi muito bacana. Só fazendo suas apresentações. Então, mas dá pra tocar. Se de repente um evento numa igreja evangélica chamar vocês, tem alguma restrição? De jeito nenhum, tamo junto aí. Que é isso? Tamo evento, junto. Evento ecumênico? Yeah. Tamo junto. Participar. Uma boa, né, Alex? A gente pensa assim, ó. Se a gente fosse unido, eu penso assim, se a gente fosse unido, a gente seria mais feliz. Porque, vamos supor, a gente vai fazer um evento. A gente vai fazer um evento musical cristão. Então vai vir a banda da igreja A, da igreja B, aí da igreja C. Cara, é pra cantar. Não é pra doutrinar. Exato. É pra cantar, né? É pra cantar, gente, vamos cantar. Sabe, a banda A, coloque as músicas que você canta na sua igreja de banda A. Não é pra falar assim, porque católico acredita nisso, porque católico acredita. Não, e nem nós vamos falar. Entendeu? Vamos supor, vamos fazer um evento, vamos reivindicar os evangélicos que estão ouvindo aí, ó. Cara, me chama Alex Borba, tô aqui na rádio toda hora. Entendeu? Quer ir lá na prefeitura reivindicar o nosso direito de ter uma virada cristã, vamos dizer assim, como tem o carnaval, vamos reivindicar. Vamos reivindicar o nosso. Isso, vamos reivindicar o nosso direito de usar o nosso grande dinheiro. O grande problema que eu vejo nesse momento aqui, Alex, é que os evangélicos, eles acabaram conquistando isso através da marcha para Jesus. Pra Jesus. Mesmo apesar dos evangélicos falarem que não é só de evangélicos, mas quem acaba participando são apenas evangélicos, né? Infelizmente, mesmo que outras religiões sejam convidadas, quem participa são só os evangélicos. E os políticos, já visando principalmente a questão dos votos, né, apoiam muito a marcha para Jesus. E os católicos ficaram com a música secular. E aí as bandas católicas nessa dançaram, né, o som católico. Precisa disso então, a gente precisa então criar um espaço, né, ou de repente nas programações de shows aí da região, criar um dia para ter um som católico. Você acabou católica, respondendo, né, uma pergunta que você fez no começo, que essa é realmente a nossa dificuldade, entendeu? Porque o que a gente está tentando querer fazer para mostrar o nosso trabalho é arrumar uma pessoa que venha da gente. Vamos supor, nós temos um colega aqui na rádio que vende shows. Sim. Ele tá com o material da nossa banda para vender a gente. Então, quer dizer, não muda nada. Entendeu? O que a gente vai... Tipo, hoje eu toco na missa, lá na igreja de Santa Bárbara. O que eu vou cantar na missa, eu vou cantar sábado que vem no evento. E se contratarem a gente, qualquer prefeitura, até falo pro pessoal das prefeituras também, que é um show católico na sua cidade... Tem banda, tem a Missão Chama Israel e várias outras. Tem outras, né? E várias outras. Tem bandas muito boas que eu até penso trazer pra cá. Entendeu? Mas é a questão de unir as ideias. Entendeu? Eu acho que juntos somos mais fortes. Mas. Trabalhar unidos. A união faz açúcar. Faz açúcar. Chama Israel, uma nova unção, é o petardo do momento? É isso aquela aí. Música? É essa música. É o hit do momento. O hit do momento? É isso aí. Inclusive, nós gravamos dia 21, não foi? 21 de julho. 21 de julho? Foi? Talvez seja. Acho que não me lembro. Nós gravamos o clipe dessa música aqui no Centro Cultural de Guaranésia. Exatamente. Foi lançado já? Já tá no YouTube? Já tá no YouTube. Só digitar lá uma nova unção, Missão Chama Israel, dá pra ver. Beleza. Dá pra ter, tem um canal de vocês no YouTube? Temos o canal do YouTube, Missão Chama Israel. Vamos ouvir então a música pra gente finalizar o nosso bate-papo? Vamos lá. Repita, por favor, o WhatsApp. WhatsApp. Por favor, Luciano. 98805-0328. facebook.com/missãochemaisrael. Tamo junto. Queria agradecer muito a presença de vocês. O Alex já tá todos os dias, então, Alex, não vou. Não precisa agradecer. Não precisa agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe muito seu trabalho aqui, tá? Amém. Já abençoe. Todos que estão ouvindo, Deus abençoe. E assim, rezem por nós, tá? A nossa missão é levar a palavra de Deus. É legal, a gente gosta do que a gente faz, nossa, a gente ama o que a gente faz, mas não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Você... É por isso que é tão bom, né? Por isso que é tão bom, né? Jesus não disse que seria fácil, mas rezem por nós. Deus abençoe todo mundo aí que tá ouvindo. Valeu, meu amigo Guilherme, muito obrigado pela participação mais uma vez. É isso aí, muito obrigado por oportunidade de estar aqui, né? E leva a missão Chama Israel para sua cidade. É isso aí. Né? Tem um guitarrista pulando em cima do palco. Quebrando guitarra, tem também? Só queria falar. Aqui nós, quando você leva a missão Chama Israel, você leva junto também um guitarrista que pula de cima do palco para dançar com a galera lá embaixo. E você leva também um tecladista que é mais conhecido como. Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Ele tá do teu lado, assim, de repente você olha e não tá mais. Desaparece. Um abraço pro Mestre dos Magos, tá nos ouvindo. Manda um salve pra ele aí. Um salve aí, então tem show de mágica também. Ô, Antônio Cláudio, eu queria também aqui, claro, que deixar. Eu queria também te agradecer e dizer que como é interessante, né, cara? Vamos supor, nós somos a missão, nós temos a missão de levar o evangelho cantado. Entendeu? Você vê como que Deus é grande. Você tem a missão de ajudar as pessoas naquilo que você faz. Então, é Natal disso, é Natal daquilo, é uma roupa, é não sei o que, tem sementes do amanhã, entendeu? Tudo isso que você faz é para ajudar as pessoas. O que você ganha financeiramente com isso? Nada. Só bênçãos de Deus. É a missão de todos. Cada um nós, tem, né, a missão, entendeu? É a mesma. Deveria ser missão. É quase que a mesma nós, coisa, né? Você tem a missão de ajudar. Nós temos a missão de levar o evangelho cantado. É o evangelho cantado com o evangelho em ação, vamos dizer assim. É a mesma coisa. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. E mandar um salve pro Jonas. Salve, Jonas! Vamos ouvir aqui a música, então, do Chema Israel. A nova música, Uma Nova Unção. Sempre uma nova vida no peito do...